Salve, salve, gente boa. Que dádiva isso, hein? Esse encontro. Ó, é uma felicidade imensa saber que tem alguém aí. Alguém que vai ouvir minha voz. Muito grata. Entramos em sintonia agora e somos nós. Tanto origem quanto viagem. Das cores do som se fez a luz nessa passagem. A vida, esse momento único. Essa dança, esse movimento, vamos compartilhar. Eu alimento com energia e ela vai e volta. A poesia, eu acredito ser o melhor combustível. E o que me move é love.